Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Tu gostavas de ganhar.

2, Antena Web. Music, cantada madrugada, gambas croquetas.